O holofote de LED do Arios ilumina uma cicatriz recente no lodo cinzento do fundo do mar. O que perturba o sedimento no fundo do Challenger Deep a 11 mil metros? Nos próximos minutos, você verá os registros acústicos e visuais que reescrevem o que sabemos sobre a Fossa das Marianas. A escotilha de acrílico espesso do submersível é a única barreira que separa os pilotos da aniquilação instantânea. Lá fora, a coluna d'água pesa como uma montanha de chumbo maciço. Estamos no ponto mais profundo da crosta terrestre, um lugar onde a luz do sol nunca tocou. O Challenger Deep não é apenas um buraco no oceano. É uma falha tectônica ativa, um abismo em forma de meia-lua escavado no assoalho do Pacífico que engoliria o Monte Everest inteiro e ainda deixaria 2 quilômetros de água escura acima do pico. Por décadas, os oceanógrafos trataram esse lugar como um deserto estéril e congelado. A pressão aqui ultrapassa 1.100 atmosferas. É força mais do que suficiente para esmagar cilindros de titânio como se fossem latas de refrigerante vazias. Quando o batiscafo Trieste tocou esse sedimento pela primeira vez no ano de 1960, a descida levou quase 5 horas de tensão absoluta. O vidro da janela trincou no meio do caminho, ecoando um estalo seco na cabine minúscula. Mas o que os instrumentos modernos começaram a captar nas últimas expedições quebrou o silêncio dessa narrativa. Sensores acústicos ancorados no fundo registraram algo muito além do atrito lento das placas tectônicas. Algo que se move, algo que deixa marcas. O hidrofone revestido de titânio repousa silencioso sobre uma planície de basalto negro, ancorado no fundo da trincheira pelas correntes oceânicas. Mas o que ninguém percebeu foi a verdadeira natureza dos dados que esse equipamento gravaria na escuridão. Em 2015, uma equipe de pesquisadores da NOAA enviou um microfone especial para o fundo do Challenger Deep. O objetivo oficial da missão era simples. Eles queriam medir o nível de ruído ambiente no ponto mais remoto e isolado do nosso planeta. Durante 23 dias ininterruptos, o instrumento ficou lá embaixo, suportando pressões esmagadoras, apenas ouvindo o escuro absoluto. Os cientistas esperavam gravar o som distante e abafado de terremotos submarinos, talvez o zumbido fantasmagórico de navios cargueiros passando a 11 quilômetros acima de suas cabeças. E aqui começa a parte estranha. Quando finalmente recuperaram o hidrofone e analisaram os espectrogramas no laboratório, encontraram um padrão anômalo gravado nos discos de memória. Um som complexo, metálico e repetitivo que varria frequências baixas de 38 Hz até picos de 8.000 Hz. Parecia o som de uma máquina de ficção científica, um gemido mecânico profundo, quase elétrico, seguido por um pulso agudo. Os pesquisadores apelidaram o sinal misterioso de Biotuang do Pacífico Oriental. Não era o som de um terremoto, não era a assinatura acústica de um submarino militar em patrulha. O som tinha uma assinatura biológica clara, mas a acústica era bizarra demais para pertencer a qualquer criatura que pudesse sobreviver àquela profundidade esmagadora. Guarde seu detalhe. Ele vai importar daqui a poucos minutos. Porque enquanto os microfones captavam esses ruídos impossíveis no escuro, as câmeras de alta resolução de outros submersíveis estavam prestes a encontrar algo físico no sedimento. E foi aí que os dados começaram a não fazer sentido. O braço manipulador do submersível Limiting Factor recolhe um tubo de acrílico cheio de lodo esbranquiçado, levantando uma nuvem de poeira secular. O profundímetro digital no painel da cabine crava exatos 10.928 metros. A temperatura da água do lado de fora beira 1 grau Celsius, quase o ponto de congelamento. Nessa profundidade extrema, a própria química da vida deveria colapsar. As membranas celulares perdem a fluidez natural e endurecem. As proteínas essenciais se dobram de forma errada sob o peso de 1.100 kg, pressionando cada centímetro quadrado. Mas, quando os biólogos marinhos analisaram as amostras bentônicas do Challenger Deep a bordo do navio de pesquisa, o microscópio revelou o impensável. A lama estava viva, não apenas com bactérias extremófilas, mas com criaturas complexas e altamente adaptadas. Anfíbios gigantes como o Hirondella gigas, um crustáceo pálido, cego e blindado, rastejando lentamente pelo fundo. Isso provava de uma vez por todas que a vida complexa existia no ponto mais hostil e inacessível da Terra. Antes de continuar, eu preciso te mostrar uma coisa que muda o sentido do que acabei de dizer. Descobrir o anfíbio foi um choque formidável para a biologia, mas o que a ciência descobriu dentro do organismo dele abriu uma fenda no nosso entendimento dos oceanos. O estômago dessa pequena criatura estava cheio de enzimas superpoderosas capazes de digerir celulose, madeira. No fundo da Fossa das Marianas, eles sobrevivem lá embaixo devorando detritos orgânicos que caem da superfície iluminada, como troncos de árvores que afundam lentamente após grandes tempestades tropicais. Se a vida aqui depende de migalhas orgânicas que caem do céu, o que acontece quando uma carcaça gigantesca atinge o fundo da trincheira? A escala do mistério subiu um degrau. O ecossistema do Challenger Deep não era apenas um grupo de sobreviventes isolados passando fome no escuro. Era um sistema de reciclagem brutal, eficiente e implacável. E isso é só a parte que os sonares confirmam. O que os pesquisadores encontraram nas trincheiras laterais provaria que o abismo é muito mais ativo do que uma simples lixeira oceânica. A tela do sonar de varredura lateral pisca em tons de verde neon dentro da cabine escura do batiscafo, varrendo o terreno invisível. O zumbido constante dos depuradores de dióxido de carbono é o único som aqui dentro, lembrando os pilotos de que o oxigênio é um luxo emprestado. Lá fora, a escuridão é absoluta, densa, quase palpável. Quando você desce a 11 mil metros, o tempo parece congelar ao seu redor. A descida leva horas de queda livre através da imensa coluna de água. A luz do sol desaparece nos primeiros 1000 metros de mergulho. Depois disso, é só o vazio pelágico negro e sem fim. Você observa a vigia de quartzo grosso, esperando ansiosamente ver o fundo se aproximar, mas o assoalho do Challenger Deep é frequentemente coberto por uma névoa espessa de neve marinha e poeira em suspensão. Até que o feixe de luz do holofote principal atinge a planície abissal. O que os pilotos viram através do acrílico não era um deserto liso e pacífico. A topografia era caótica e violenta, paredes íngremes de rocha ígnea, cristas afiadas como navalhas e trilhas, marcas de perturbação no sedimento finíssimo, que pareciam ter sido feitas recentemente. Se a biologia extrema explica os pequenos crustáceos cegos que habitam o lodo, que força colossal continua rasgando marcas frescas no leito intocável da fossa? A medida parecia um erro, até que apareceu de novo, em outra câmera. Os rastros não eram de anfíbios minúsculos, eram grandes demais, pesados demais. Padrões circulares e linhas retas que se estendiam por vários metros na lama finíssima. Em um ambiente de águas profundas, onde as correntes marinhas são quase inexistentes, uma marca deixada no chão pode durar milênios sem ser apagada. Mas essas marcas não estavam cobertas pela fina camada de neve marinha. Elas foram feitas ontem, ou talvez hoje. O abismo não estava dormindo, ele estava se movendo, respirando à sua própria maneira. E os hidrofones da NOAA, aqueles mesmos que gravaram o som metálico inexplicável, estavam prestes a se conectar a essas imagens visuais de uma forma que ninguém na oceanografia previu. Um peixe-caracol transparente ondula suas barbatanas peitorais, assustando um pequeno cardume de copépodes bioluminescentes, enquanto cruza lentamente o feixe de luz do ROV a 8 mil metros de profundidade. O que vem a seguir não estava em nenhum relatório oficial. Por muito tempo, a imaginação humana acreditou que encontraríamos peixes monstruosos e pré-históricos rastejando no fundo absoluto do Challenger Deep, Mas a verdade que a ciência moderna revelou é muito mais bizarra e restritiva. Existe uma fronteira invisível e letal nas fossas marianas, um limite químico absoluto imposto pela própria física do universo. Os cientistas descobriram que os peixes de águas profundas sobrevivem à pressão extrema usando uma molécula chamada TMAO, que age como um escudo, impedindo que suas proteínas sejam esmagadas pela água do oceano circundante. Mas há um problema matemático incontornável. Para sobreviver a profundidades cada vez mais profundas, o peixe precisa bombear cada vez mais TMAO para dentro de suas células. Exatos 8.200 metros de profundidade, a concentração celular de TMAO atinge seu limite máximo físico. Se um peixe tentar descer um único metro além dessa linha, suas células ficam tão saturadas que a água do oceano circundante é violentamente sugada para dentro do corpo dele, e o animal literalmente incha até morrer. É a chamada linha de profundidade dos peixes. Abaixo de 8.200 metros, não existem peixes no oceano, nenhum. Lembra das marcas recentes no sedimento a 11.000 metros do início? Finalmente faz sentido, e a resposta cria um problema maior. Se não há peixes lá embaixo, quem fez os rastros gigantes? A resposta estava rastejando invisível nas sombras dos holofotes. Holoturiones adais, parentes dos pepinos do mar, e xenofioforos, organismos unicelulares gigantescos, do tamanho de um prato de jantar. Eles são os verdadeiros mestres do fundo absoluto, formas de vida que se alimentam silenciosamente da chuva de cadáveres que cruza a fronteira química onde os peixes morrem. Mas se a biologia esquisita dos invertebrados explica as marcas no lodo, o que explica os sons metálicos colossais que rasgam a água escura? O gráfico de frequência do hidrofone exibe picos vermelhos vibrantes na tela do computador do laboratório, traduzindo o som do abismo em dados visuais. O mistério do som metálico, o famoso bio-twang, foi finalmente resolvido por algoritmos de inteligência artificial analisando milhares de horas de áudio. Os ecos alienígenas não vinham de monstros ocultos no lodo. Eram cantos complexos de baleias de Bri-D, nadando tranquilamente nas águas quentes perto da superfície iluminada. A Fossa das Marianas atua como um colossal funil acústico geológico. Suas paredes íngremes de rocha capturam os sons do oceano superior, canalizam as ondas sonoras para baixo e as distorcem a sob pressões extremas até que atinjam o fundo absoluto com uma assinatura metálica. O Challenger Deep não é um mundo desconectado ou esquecido. Ele é o ralo final do nosso planeta, engolindo a madeira das tempestades de superfície, os corpos dos peixes que ousam cruzar o limite químico e até os ecos distantes das baleias, guardando tudo sobre 1.000 atmosferas de escuridão. No nosso próximo episódio, investigaremos o submarino Titã, a tragédia a 3.800 metros. O que realmente aconteceu com o casco experimental de fibra de carbono naqueles milissegundos finais de descida rumo aos destroços do Titanic? O lodo cinzento do abismo permanece intocado, guardando as marcas rasas de criaturas cegas sobre o peso silencioso e infinito de um oceano inteiro.